José do Coco. É que agora há pouco me lembrei de um simples bilhete que peguei, que fomos amantes e somente nós fomos cúmplices nos nossos lençóis. Como é que é, fomos tão fiéis, também infiéis, simplesmente tímidos na situação. É que o coração me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Livro remanso, vem. Yeah, yeah. Pra curtir saudade. Na manha da aranha. Sem se apavorar, hein? Você já não me dá mais atenção. Ausente, não me diz uma palavra. Por quê? Por que esta frieza, meu amor? Por que esta mudança inesperada? Parece já não ter motivação. Sem o seu calor, eu fico enciumado. Na hora do beijo. Na hora do beijo você não beijou. Na hora do abraço não me abraçou. Carinho e afeto você não me deu. Nem mesmo sorriso você me ofertou. Olhei nos seus olhos, você me evitou. Amor, o que aconteceu? Diga pra mim, diga. Fez assim para fazer ciúme, para brincar comigo. Eu quero ouvir da sua boca que hoje vou dormir contigo. E o amor que sinto dentro do meu peito não corre perigo. A vocês, amigos que estão nos ouvindo através desse disco, temos o prazer de apresentar-lhes em nossa primeira gravação, cantando ao vivo aqui junto a nós, Miltinho Rodrigues, o trovador do Brasil. Na hora do beijo você não beijou, na hora do abraço não me abraçou, carinho e afeto você não me deu, nem mesmo um sorriso você me ofertou, olhei nos seus olhos você me evitou. Como é que é? Amor, o que aconteceu? Então diga, diga. Diga, meu amor, me diga que é mentira este seu castigo, que só fez assim para fazer ciúme, para brigar comigo. Eu quero ouvir da sua boca que hoje vou dormir contigo e o amor que sinto meu peito não corre perigo. Vem pra saudade, vem pra recordar. Olha que já fez. Eu fiquei tão triste, quase cabeça. Rafael, abraço você, meu irmão. Família Mega Xarel, um abraço vocês também. Agarradinho, hein? Olha, Zé do Coco. Não me olha assim desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito. Nem tem porquê. Amo você, Guilherme. Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Sempre. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Meu amigo Padre Rosângela, meu amigo do comércio, um abraço. Gente, hein? A gente briga e se ama, se rola pra cama, louco de descer, ficar mais beijos, tô só morrendo.

recordar, hein? Bora, remanso. Vem pra saudade, vem! Mário, um abraço você, meu irmão. Sempre aqui no Remanso, curtindo o Big. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. E agora, hein? Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. Na janela em que eu sou. Angela, o casal número um do comércio, sempre no Big Song. Bora, padre. Nosso amigo padre e a Rosângela já curtindo o Big. Hoje de volta, abraço. Amiga Índia, sua maninha. Hoje curtindo o Festão dos Pais no Remanso. Olha o Zé que é Rosaura. Abraço. Álvaro Júnior, do Copacabana, abraço Álvaro. Do Coco Rio e do Vinil do Barreiro. Já tá na área. Pra Jorge! Saudade. Agora mais um, Marcinha! Deixa, vai. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco, carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. E aí, hein? Nani curtindo, abraço aí, Nani. A Castorina e a Nene já na área. Se a cama quebrar, hein? Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Olha o gato! Miau, miau, miau, miau. Não atrapalha agora. Miau, miau, miau, miau. Gato está morando em meu quintal. Bora, Remanso. É a festão dos pais aqui. Deixa eu te amar só um pouquinho.

curtir também, abraço. Uma cara no mundo e me machuquei. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Olha o casal do MM da saudade, o Mauro e a Marta. Nosso amigo Augusto. Augusto, presta ação em a sua esposa. Nada, nada. Hoje eu ainda me lembro que ouvi do meu pai: filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Tudo que sobe na vida, o chão também cai. Para que exista vitória, alguém tem que perder. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. E hoje, hein? E hoje eu dou ao seu filho conselhos que nunca segui. E ele me olhando nos olhos se sente como eu me senti. O dono de tudo no mundo, até quando se machucar. E então nas palavras que eu disse, parar pra pensar. São Salvador, a verdadeira relíquia. Bora, Big, bora, Remanso, bora esquentando assim, ó. Meu patrão Lula, o homem do energético. O empresário do rei do picolé. Epa, dieta! Vamos nova dimensão, vai de Lula. Já chega o que eu sofri sem ter o seu amor. Me entreguei de corpo e alma. Você tirou minha calma, me fazendo sofrer. O amigo Marcelo tá de volta. Ei, Marcelo! Comitiva da oficina do Márcio. Você ganhou de mim. Ela ternagem e pintura. Aí, Márcio, abraço, toda a comitiva. Eu também sou o casal MM, o Mauro e a Marta. Segura! Olha que Jorge Zé do Coco tá na fuga. Paixão, desilusão. aquele presente do rei do picolé. A ninja! Quer virar solo hoje, é? Zeca, fala Zeca. Alô Rosal, um abraço. Vai mesmo, pode. Segura. Já chega o que eu sofri sem ter seu amor. Caqueando. Olha lá, Ju. É lá, já Flávia, só no caqueado. Bora, remanso. Olha aí, Guilherme. Palheto Rio do Picolé. E Jorge do Congo. Só picorando. Gasolina Lênia, abraço. Considerado, abraço! Padre do Comércio e Rosângela, o casal número um do comércio. Vai! Regi! Regi do Barreiro! Na fuga, bora Jorge! Vai, segue, vai, Rosaura! Só no carro aqui, vai. Eu remanso e fecha. Fechando os passos, chega a volta do Big Só Saudade pra você curtir, dançar e o Big detona. Vem pro Big Som Saltar. Big Som Saltar. Vem você também. Vem, vem. Mas tocando assim, ó. Banda Zé. Bora rochando, bora rochando. Bora remanso. E aí? Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me entender que minha paixão não é você.

falta alguma coisa pra você. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Quer que eu faça chover? Amigo Binho, poder contar os pingos da chuva. Cara que arrebenta. Ver que cada gota arrebenta na dança. Olha aí, Elane Ordinária. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz de São Paulo. Da 007. Tenta somar, e se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? E aí? Bora, Mano Júnior! Cidade do no Copacabana! Parceiro do Roger FS! Já não tá bom, me diz se falta alguma coisa pra você. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Quer que eu faça no quarto. Tudo que olho lembro você. No porta-retrato ainda está a sua foto. Ordinária. Não quero mais ver pra não lembrar você. Mas hoje eu vou sair. Você vai sair, vai? Diz pra onde você vai, diz, filha, diz. Vou no Big Soul Saudade. Aqui no remanso, com eles e elas. As ordinárias e os ordinários. Olha o Anderson e a Claudinha. Um novo amor, você só me magoou. Sempre menti. Só quebra a mesa. Amor que não existiu. Não quero mais chorar. Alô, da Sete Preta, chega em frente ao nosso comando. Alô, Preta. A rainha do casal que é da mesa. E no meu quarto. Periquito, periquito não, o Anderson. Lembro você. E a Cláudia. No porta-retrato ainda está a sua foto. Não quero mais ver pra não lembrar você. Mas hoje eu vou sair. Aqui. As ordinárias e os ordinários. Encontrar um novo amor. Você só me magoou. Sempre mentiu. Amor que não existiu. Não quero mais chorar. Ela também te excita. Mais uma, vai. Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis. Reflita. Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso. Certeza tenho que posso ir além do que virá seus olhos. Além de transpirar seus poros. Além de arrancar sua roupa. Marcelo está de volta no Big, Marcelo, Marcelo. O que você percorre com a sua boca. E é só. É só uma ideia boba. E é só. É só uma ideinha boba. Patrício. Tudo bem. Se é pra você me usar, o que é que tem? Só. O Enad Javab, esse casal considerado, sempre com a gente. Posso. Um abraço, Enad, um abraço, Flávia. Olha a Cachorina e a Aline. Você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida, mas eu sou o amor da sua cama. Ai, ai, ai, ai. Mas eu sou o amor da sua cama.

com remorso, vem. Vem pra mim. Rosângela, esse casal considerado. Hoje está de volta no MIG. Grande padre. Jumana Jorge. Augusto Prestação. E você? Você falou que vai voltar. Ah, DJ Patrício. Volta logo. Eu ando tão sofrido. Você falou que vai voltar. Volta logo. Eu ando tão sofrido. Eu tenho tanto carinho. Aí, amor, hein? Amor. A Índia é sua maninha. Abraço. Rosário Zeca. Amor, eu vou esperar. Amor, eu ando tão sofrido. Esse gosto amargo. Oi, vem me devolver o gosto de viver sem você, meu amor. Eu juro que eu não sinto nada. Manso. Oi. Oi, volta, vem viver. Vem tirar de mim esse gosto amargo. Oi, vem me devolver o gosto de viver sem você, meu amor.